todo. Que uma brisa estremece. Não sei se penso em tudo, ou se tudo me esquece. O lago nada me diz. Não sinto a brisa mexê-lo. Não sei se sou feliz, nem se desejo sê-lo. Trêmulos vínculos risonhos na água adormecida. Porque fiz eu dos sonhos a minha única vida.